220, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, por favor. 2545, 2085, obrigado. Para o táxi, o gol 1173, PLB 1960, 4 horas e 8, alternando Galeão. 1173, autorizado o táxi via Patiuno, Índia, chama no ponto espera pronto, ajuste o altímetro no 0-4. Via Patiuno, Índia, chama na pronto, ponto espera com 1014, 1173. Argentina 1911, right copy. Argentina 1911. Go ahead, Argentina 1911. Argentina 1911, clear the Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 400, departure runway 10, after departure turn right. Sanvo, 1, departure. Sierra Alpha, November, Victor Oscar, 1, departure. After fly heading, Leda. After Tokyo, Delta Oscar, Kilo, Lima, Uniform. Upper Zulu, 44, after confirm your flight plan route. Skulk, 5042, Salvador, departure, control, 120, decimal 8. Argentina 1911 to Sierra Alpha Zulu Echo, flight level 400, runway 10, after takeoff, turn right, departure, Salvo 1, then Lido, then Doklu, Uniform Zulu 44, Gok 5042, and departure frequency 120.8. Argentina 1911, read back is correct, come right for pushback and start up. Ready for pushback. Gol 1973, autorizado. Aliás, decolar, soma 0, vento 220 graus, 059. Deixa aparecer a maneira e decolar, soma 0, 1973. Autorizado Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste no 0-4, intercepta a final do procedimento ILS X-Ray, o Dan 3816. 2014, Duna, eu achei, obrigado. 173, decolou aos 33, chama o controle Salvador no 20.8. Controle 1208, voo no 173, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo no 173. Voo 173, contato radar na decolagem, sobe via sedação voo ao nível 360. Livre via São Bruno, autorizado 360, voo no 173. Controle o gol no 173, solicita manter da presente a proa 192 para desvio. Estou autorizado desvio do 173. Grato. Voo 173 após os desvios, voa pro base. Após os desvios, pro base, e agradece o voo no 173. 38 no 6. 38 no 6, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Obrigado. Gol 1173, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1, bom voo. 12835, alternando 125, 1 com Recife, gol no 173, obrigado, bom dia. Salvador, tá 3, 8 no meio, ILS, FRI, baixada armada, Equatorial e a Serra. Tá 3, 8, 1 no meio, ajuste altímetro 1-0 no 4, visual com o campo. Negativo ainda. Pense no reporte quando visual, tá 3, 8, 1 no meio. Força. Campo, tá 38 no meio, dá uma olhada na pista? Tá 38 no meio, choveu faz uns 5 minutos, pista molhada, o vento 210 graus, 04 nós, autorizado pouso, pista 10. Depois 10 da mesa, 38 no meio. Tá 38 no meia, solo alto 44, liberte primeira direita, taxi de alfa, Juguete até a remota 1 ou 2, até a remota 1 ou 2, 12 do Pátio 1. Ativo liberando, direita, alfa, Juguete até a remota 1 ou 2 do Pátio 1, até 3, 8 no meia. Ground Argentina is 1911, position 11, ready for departure. Regional 1911, approve the pushback and start up, comrade for taxi. Okay. Pushback and start up, for taxi, 1911, right taxi. Regional 1911, approve taxi to holding point 1110 via April and Taxi India. Report on holding point ready. 281014. Okay, Okay, altimeter 1014, we are clear to taxi, holding for runway 10, via India, apron, India, and holding for runway 10, call you ready. Holding point 10 ready. Argentina 1911, clear the lineup and take off runway 10, wind 210 degrees, 08 knots. Clear lineup and take off runway 10, Argentina 1911. gente na 1911, airborne at 56, contact Salvador, departure control, 120.8. Zero decimal 8, bye-bye, Argentina's 1911. Argentina's 1911, crossing 2,000 feet. Argentina 1911, contact on patch of climb to flight level 3, 400. Salvo, departure, docilo, transition. Okay, say it again, please. How do you read me? No, sir. Say it again, please. Argentina 1911, how do you read me? 4, 3 by 5. Argentina 1911, radio contact from departure, climb to flight level 400 via Salvo 1, departure, docilo, transition. Okay, climb to flight level 400, Salvo 1, departure, docilo, transition, 1911. Argentina 19911, contact now, Recife Center, 128.35, if a label 125.1. Okay, 128.35, if a label 125.1, Argentina's 19911, bye-bye. Have a nice flight. 1161, visualização Guarulhos. Bom, 1161, autorizado Guarulhos, via Pesuru 10, Taubaté, nível de voo 360. Decola da Pistona 0, primeira curva direita, saída São Volundo Leda Motiva, transponder 5060, controle Salvador, opere 120.8. 360 autorizado Guarulhos, tomando nota, 90 direita, São Volundo Leda Motiva. 5060, transponder 208, controle voo 1161. Segundo, número 1, correto, chame pronto para o espectronamento. Força dada. Eu 3601, autorizado São Paulo Congonhas, via piso 10 por base, após rota do plano. Nível autorizado 360. Decolo da pista 10, primeira curva direita. Saída São Vuno, Leda Motiva, 5062 ao transponder, 120.8, controle Salvador. O transponder é 5062. 5062. Chame pronto, pushback acionamento, tá 3601. 1161, apoio de acionamento. 1161, autorizado, chamando para o táxi. Portal táxi 1161.